Motivo, Gol noite 17, apenas confirmando a aerovia Zulu, que é o Zulu 17. Correto, pushback, conexão aqui com o solo é pós-táxi, Gol noite 17. Para ingresso na Juliette, 614. T216, mantém ponto espera do 10. Será? 3290. 3296. Continua, 614, vai aguardar o quê? Aguardar o início do. O término do pushback táxi do Gol no 867 já iniciou no 09, aqui o portão previsto é o 10. Ah, ok. Portão previsto meio 14 no 10. Obrigado. São 3193, ponto cópia. Pesado, Salvador, Galeão, via rota pesada no plano, Opzulo 1-0, nível de voo 3-0-0. César Tael, leda, bridge, onde intercepta o via, após conforme rota. Decola pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5-5-4-0, e o controle Salvador, 1-2-9, decimal 4-5. Nível 3-0-0, via rota Opzulo 1-0, Tael, leda, bridge. Decola na 210 da primeira curva, admite 540, controle de saída 2945, Delta 3193. Correto, pós-pronto, 3193. Ele continua, por favor. Regimento correto, pós-pronto, 3193. O 4 livrou, não sei. 4076, reporte antes da Juliette. Trânsito da Juliette. Braço, Zé! Braço. Esse tanto 3296, mantenha a posição e desconsidere as instruções. Confirme? Mantenha a posição e desconsidere as instruções. Ultrapassou a linha aqui, cara. Salvador, Força Aérea 01, está passando a vertical do ponte de posto, mantendo bem reto. Força Aérea 01 está autorizado direto, o vento 110 graus, 132. Força Aérea 01, está prosseguindo direto. Botão 3296, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém 10, 3296. 330, mantém ponto 010. Senação 12, Força Aérea 01, está a 3 minutos e 40 para cabeceira 10. Gente, você é 01. Torre, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Passando o seu setor, segue para o voo no Uruguai. Sem interferência com suas aproximações. E autorizado, transfere e controle. Gente, autorizado, chama controle 129 do FOL 45. 12945, grato. Guarda 06, aguarde. Guarda 106. Esperamos Palmas com 3:45. Centro autorizado táxi, Apache, principal Índia, ponto de espera torre, 1-1-2-9-5, avistando 02, gol no 867. Centro livre, 5-0-2-9-5, 1-1-0. Gostei, 1-1-4-1, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette, portão 1-0, vai ficar atento à viatura Follow Me, da Infraero, que irá guiar até o portão. Juliette, 1-0. Polo 3 para ela, linha 1, 4. O guardião 06, só fica atento ao sábado da UFAB 01, está autorizado com a princípio com a Norte e depois a Undina. Então o guardião 01 se considera, está autorizado até o ponto de espera e aguarda as instruções. Azul 4076, Juliette, portão 01. Opa, tá aqui. 3296. O 3296, 129, decimal 45, controle. Tenente, Força Aérea 01, tem livre pouso, pistola 0, vento 1-1-0, grau 2-2. Força Aérea 01. Tenente, Guardião 06, mantém posição. Guardião 06, estou autorizado a alinhar e decolada 1-7, o vento 1-2-0 graus, 1-2-2. Guardião 06, fora do solo, 43 na política da Tapuacho, ao controle, 129, decimal 45. Comprovado, farol. Passou 2230 ali, mantém cabeceira 1-0. Foi instalador, boa tarde, voo 1867, quanto cara pronto? Confirme, cara, torre. Voo 1867, quanto cara pronto? 1867, mantém o ponto instalador 1-0. Aérea 01, no solo 44, estaciona. Frequência livre. Siga aquilo que vai dizer. Ciência, reparo rotatória. Salve Gustavo, bom dia, salve, reserva Tango, Gustavo, isso localiza as redes, vamos ver. Tango, QNH 1012, continuará pelo stand-by to end. Se você usa beta será autorizado sinal no 7, me reporta 3 dias fora. Passada 2230, decolar 246, chama controle em 129, decimal 45. Pegar 4-5-2-2-3-0, passada. Alto Tango Tango, clear to land, voo 1-0, wind 100 degrees, 13 knots. Clear to land, 1-0, tchau, encerra, Tango Tango Tango. Afirmo, no 867 após o tráfego na curtíssima linha, mantém cabeceiro no 0. Força Aérea 01, informação curso é a Sierra, está pronto para cópia? Já com a informação Sierra, pronto para cópia. Força Aérea 01, autorizado Brasília, nível 400. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. Sai da Arbor, transição Elefa. Roupes 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5473 no transponder, a frequência do controle 129.45. Brasil 400, decola da 10, curva direita, Arbor, transição Elefa. Depois roupes 1-7, transponder 5473. O controle operando em 12945. Força Aérea 01 no cotejamento correto, chame para acionamento e táxi. Chamará. Força Aérea 01. Solta 3805 para pushback acionamento no 04. Ultra 3805, correndo com a equipe Solchan, pronto para táxi. Vai chamar para táxi 3805. 0 graus, 132. Tirei depois do clica da Sierra. Charlie Sierra Delta, Tango Tango. Approved taxi via taxiway Alpha. Report before taxiway Juliet. Gol no 867, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-3-2. Iniciado o gol, 5474. O seu externo baixar ela acima, baixar tá brado. O 35474, ajuste altímetro no 0, no 2. tem livre pouso, pistão 0, vento 100 graus, voo 22. Obrigado. Tá 3283, Sierra, confere, aguarde para a copa. Voo 1867, decolador 51, não chama controle, 129, decimal 45. 2945, obrigado, Salvador, boa tarde. Chile, Quebec, Sierra, solo 51, no vira direita, estacionar, 45, frequência livre. Sierra Delta Tango Tango, approved taxi via Juliet, April 1, taxi Lima, and call me again, taxi Lima. Azul 4089, Sierra, confere o número 2 para a cópia. Táxi 3805-68 a bordo, Galeão, 4 horas. O TAN 3805, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia. No ponto de espera, chame TAN em 118, decimal 95, QNH 102. Vai ser o táxi com espera de 2953. O TAN 3283 está pronto para a cópia? Prossegue. TAN 3283, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pistão 10 com primeira curva direita, sai da água, transição elefa, upper 17, segue conforme o plano, a rota do plano de voo. Aciona 5577 no transponder, frequência do controle 129, decimal 45. 3283, autorizado Brasília, nível 360, decolar da pista 190. Eu preciso que você confirme a saída, é. Saída Arbor, transição Elefa, para o TAN 3283. Ok, Arbor, transição Elefa, Apesulu na 7 rota. Transponde 5577, controle 2945. TAN 3283, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Demorar. 4744 livrou. Portão 3. 4744 livrou. Solo TAN 3193, pushback acionamento do portão 3. Solo 5474. Correndo 1 para táxi. Solo TAN 3193, pushback acionamento do portão 3. TAN 3193, mantenha a posição. Sim, que forma que sua frequência está muito ruim no solo, está um chato de suporte direto. O TRIP 5474, autorizado táxi Alfa, Kilo para o PAT 3. Kilo Índia Alfa, aguarde. Força Aérea 01 está na Delta para cruzamento. Força Aérea 01, chame torre 118 decimal 95 para o cruzamento da pista. Obrigado. O solo Salvador 5474. Sente Força Aérea 01, mantenha a posição. Mantendo. Alfa Kilo 43, obrigado. Alfa approved the status via taxiway Lima, Mike and Quebec. On taxiway Quebec, contact tower 118.95. Confirma, a aeronave chamou o tom? Quilo em Java, estacionamento por conta e risco. Paulo, está 3193, a senhora teria algum estimado com o nosso risco de pushback? Era um autorizado, tá? E a pista, me reposa alinhado e pronto, cabeceira 1-0. Entendeu, está ingressando nossa pista em uso, vai acusar alinhado e pronto. Zero 3205, decolador 57, uma controle 129, decimal 45. 2945, obrigado. O TAT 3283, pushback acionamento. Gate 8. TAT 3283, coordine com a equipe Falcon, pronto para o TAT. Um ataque, o TAT 3. Azul 4089, pronto para cópia? Azul 4089, autorizado Vitória, nível 300. Decola da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da El, Leda, Eutz. Whisky 50, segue conforme a rota do plano de voo. Acena 5531 no transponder, frequência do controle 129.45. Nós estamos voltando uma tempo de chão taxi Quebec. O azul 4089, cotejamento correto, chame para o pushback acionamento. Papapá, Kilo em Alfa na escuta do solo? Kilo em Alfa, confirma a pista que decola o pátio que se encontra? Pista aérea 01, está autorizado a decolagem pista 1-0, o vento 1-0 graus, 1-2-2. Decolagem pista 1-0, pista aérea 01. Tango Tango, through the test via runway 17 until the April 4. Follow the vehicle flow. Confirme aquele legal. A gente é indiferente, fica a seu critério, Kilo de Alfa. Botan 3193 para o Tac, PLB de... Opa. Conterna Campinas, 4 horas, POB 115. 001. Conterna 01, fora do solo 01, chama o controle 129, decimal 45. 3945, obrigado. 3895B12, 3293. Papapá, Kilo Índia Alfa, está procurando. Autorizado Serra Novembro Vitor Romeu, Veracruz. Aciona 0132 no transponder. Decola da pista 10 com primeira curva direita, corredor axé. Restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Frequência do controle 129.45. Alfa, cotejamento correto, confirme de acionar. Confirme, 1-1 na bola. O Kilo Índia Alfa, autorizado táxi, chame para ingresso na parte principal. O QNH 1-0-1-2. O 35490. Informação que erra, confere, aguarde para a cópia. 323 para o táxi, POB 83450, Ribeirão Preto. Então, 323, autorizado o táxi até o ponto de espera da pistão 10, via Pátio, Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, QNH 1-0-1-2. Índia, 1862, na 32. Paulo, o Kilo Índia Alfa prosseguir para Delta? Autorizado, Kilo Índia Alfa, reporte na intervenção Delta. Plan 3193, autorizado decolagem, pista 10, o vento 100 graus, 12. Boa tarde, é o Rafael Kilo Índia Alfa, na ponta espera da Delta, Papa. Papa, Kilo Índia Alfa, mantém a ponta espera da Delta. Mantendo o Índia Alfa. Plan 3193, decolado 05, chama o controle em 129.45. 3945, boa tarde. Controle Nova Dorota, 3193, decolar na sua. 393, controle 129.45. 2945. Papatango Novembro Yankee Mike, aguarde para a cópia número 2. Kilo Índia Alfa, Lima, mantém e me reporta pronto, agilizando manobras. Lima, mantém, Índia Alfa. Lindo. Tá 323. Tá 323, frequência da torre 118.95. Ok, obrigado. Então 3283, ponto espera. Então 3283, mantém ponto espera do 10. Mantém. Grande Alfa, se autorizar na decolagem, vento 120 graus, 122. 90, autorizado Petrolina, nível 200. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Momo Cogbo direto. Aciona 5020 no transponder, frequência do controle 129, decimal 45. Então, 3023 ali, decola, fica autorizado? Aqui, ó. Gente, então, precisa ali, mantém cabeceira 10. Mantém 10, aqui, 23. Planejamento correto, chame para o pushback acionamento. Índia Alfa, decolada 07, curva agora à direita e aguarda transferência de controle. Ainda na sua escuta, o Índia Alfa. Confirme que o Índia Alfa. Permanece na sua escuta. Ok. Sai. Para passar, parceiro de nós. Então, 3283, fica atento ao tráfego, decolou da 10, com curva direita, foi autorizado a decolagem, pista 10, o vento 120 graus, 129. Iniciando, tá, 3283. Torre, boa tarde, eu vou 1964, passa o marcador externo da pista 10, avistado. O gol 1964, existe altímetro 10, 12, continua a aproximação e aguarda pista livre. A sua escuta. Puxando a minha 142, prossiga. Solicitou para Recife 390, ela teria a saída para nos adiantar. Recife 320, confere? 90. Você tem prevista Fuca Transição Caju. Puxando a minha 142. Fuca Caju está no seu aguardo quando tiver autorização. O 6142. Qual era o seu plano, puxando a minha 142? Ainda tá cedo, é aos 40, permanecendo agora. Obrigado. Pista 964, tem livre pouso, pista 10, o vento 130 graus, 29. Livre pouso, gol 964. São 3283, decola 209. Chama controle em 129, decimal 45. 2945, boa. 0 aguarde. Limpo 00 teria feito DLA, pois aqui no sistema apresenta-se vencido o ELBT 5090, aguarde o número 2 para cópia. Autorizado táxi, chame para ingresso no pátio principal, QNH 1012. 012, autorizado táxi, quando no principal chamará 5490. November Yank Mike, está pronto para a cópia? Autorizado o voo local, Salvador, decola da pista 17, com primeira curva à esquerda, corredor forte, afasta-se 20 milhas, aciona 0134 no transponder, frequência do controle 129, decimal 45. Vem bem aqui mais cotejamento correto, confirme o pátio que se encontra. 964, Sol, Azuma 1, livre direita, se chama Solo, 121, Azuma 9. Direita, 129, 119, 64. 5QNH1012. Solo 4089, para o táxi, 404 a bordo, 3h45 e até no galeão. Azul 4089, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95QNH1012. Via Índia, quando pronto, 118.95QNH1012. O trip 5490 vai seguir a aeronave da Azul e no ponto de espera chama a torre 118.95. Seguirá o Azul, quando pronto para a torre 118.95, o trip 5490. Solo Gol no 964, livrando 3 coisas. Gol no 964, autorizado táxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamaria antes da Juliette, no 964. Oi, Salvador, boa noite, 6320. Oi, Salvador, 6320, boa tarde, o ajuste Rosário 12. Aguarda autorização de pouso. Guardando, toma 2,5 por estar. Olimpo 00, já tem um aqui o seu plano, copia? Fica autorizado. Já está autorizado a linha de decolagem, visando manobras, o vento no 20 graus, 129. Certo, aciona 5537 no transponder, frequência do controle 119.45. Mike, está autorizado o táxi 7017, reposto para ingresso. Olimpo 00, somente confirmando frequência do controle 129.45. Final baixo, travou 6300. O cinema é 320, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Bora. Gol 1964, autorizado ingresso Juliette para o portão 02. Juliette para o 02-1964. Celeme 320, tem livre pouso, pistão 0, vento 130 graus, 129. Livre pouso, 6320. Azul 4089 decolado, 215, cima controle, 120, perdão, 129, decimal 45. 2945, obrigado, até mais. Tríceps 490, linda, cola 5 autorizado? Senta ali, mantém cabeceira 10. Última é 6315, Sierra confere, aguarde para a cópia número 2. 1, 2, 1, 3 com 19. Direi com 2 com 9, obrigado. O Xené 6142 está pronto para cópia? Trip 1490. O vento em Salvador 1120 graus, 1122. Está autorizado a decolagem da pista 10. 6320, autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06. O Xené 6142 está pronto para cópia? Prossegundo, 6142 pronto para cópia. O Xené 6142, autorizado Recife, nível 350. O senhor tinha solicitado 390, copia 350? Afirmativo, solicito, obrigado. 350, copia. O Xené 6142, autorizado Recife, 350, decola da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Upper Whisky 58, aciona 5040, frequência do controle 129-45. Afirmativo, estamos autorizados em Santo Salvador para Recife no nível 350. Decolando da 10, retornamos curva à esquerda na Puca, Caju, a transição. A aerovia uniforme Whisky 58. O transponder é estacionado 5040 e o controle de saída 1-2945, isso é pro Oceané 6142. Oceané 6142, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Tamarendo, tendo as informações na ponte 5142. Oceané 6315, está pronto para a cópia? Oceané 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5025, frequência do controle 129.45. Oceané 6315, transponder 5025. Oceané 6315, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Solo 20, linha direita, chama solo 1219. Vai livrar a próxima direita, 1219-5626. Tá vendo bem aqui, Mike, vai ficar atento às turbulências da TR da Trip que pousou no 10, está autorizado a decolagem de pista 7. Vento 130 graus, 149. Solo, boa, Trip 5626, livro, a Eco. Trip 5626, autorizado, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, 5626, a posição? Não, não tem a posição prevista aqui, vou confirmar. Um minuto, por gentileza. Mike, decolagem 21, está autorizado o cruzamento do campo, aguardo transferência de controle. Autorizado o cruzamento, aguardando transferência, November Echo Mike. Torre, gol 1164. Gol 1164, registro altímetro 011, não continua aproximação e agora autorização de pouso. Sempre off. Olimpo 00, confirme teu B. Normalizador 5626. Sim, 5626. O Olimpo 00, autorizado táxi, chame na Taxi Hotel para o cruzamento da pista. Na prova de buraquinho, chama controle 129, chama 45. Rory Buraquinho 2945, Mike, até regresso. Bom, 1164, está autorizado o pouso, pista 10, o vento 130 graus, 149. Teste autorizado, pouso Cordial, bom dia, boa tarde, eu sou a 6326, receptor final, localizador da 1-0. 6326, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Continua a aproximação, aguarda, 6326. Gol 1164, livre direita, chamação 1219. Gol 1164, livrado, boa tarde. O gol 1164, autorizado táxi Alfa Juliette para o portão 11. Fica atento à viatura Follow, menos através do portão 08. Gente, Alfa Juliette para o 9, atento ao Follow, menos 08. Olimpo 00, autorizado o cruzamento da pista 10, vai seguir a aeronave da Gol, tá visual com a mesma? Isso, vai seguir a aeronave da Gol, via Alfa, Juliette, Índia, e no ponto de espera da pista 10 vai chamar a torre em 118.95. Olimpo 00, somente confirmando sua autorização? Está autorizado o nível 050 até 15 milhas, decolando da pista 10, saída da EL, e após coordenação com o controle, vai ser liberado a sua subida. Com a liberação do controle. Sente o Lipo 0. 130 graus, 92. Xené 6315, aguarde para o pushback e acionamento. O Xené 6315 está condicionado. Após passagem da aeronave da Gol, a sua retaguarda, coordene com a equipe solo, chame pronto para o táxi. É 326, solo 828, livre direito, com a solo 121, 219. Com solo agora 219, Beto. Salvador, boa tarde, o Xené 6326, livrou. O Xené 6326, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 326. Para o pushback acionamento. O Xené 6142, aguarde para o pushback acionamento. Perdão. Xené 6326, autorizado Juliette para o portão 01. Juliette para o 01, 6326. O Xené 6241, após passagem da aeronave da companhia, sua retaguarda, coerindo com a equipe Sol, chamando pronto para o táxi. O Xené 6142, na escuta de sol? 6142, na sua escuta, após a passagem da aeronave da companhia, pushback e acionamento e coordenação da praia no Xené 6142. Afirmo, Xené 6142. Rádio 06, prossiga. Confirme intenções? Ciência autorizado direto parte do GREL, vento do 20 graus, 119, me reporta, solo controlado. Reportará solo controlado, guardião 06. 500 a linha e mantém pista 1-0. SF200 está autorizado a decolagem, visto 1-0, o vento 1-2-0 graus, 1-2-2. Nós temos 1251 no aguardo. Há 3 horas, digo 4 horas e 41 minutos, galeão. O Chené 6315, autorizado o táxi até através do portão meia dúzia. O QNH1-0111, chame através do portão meia dúzia. Táxi é autorizado até através meia dúzia, 1011, eu ajuste e reportarei. O Chené 6315. SF200, decolar 234, seu controle 129-45. Controle 142 para o táxi 124, amor, 3 horas e 30, Salvador. O Chinem é 1142, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 1-0 via Pátio Índia. No ponto de espera chamitou em 118, decimal 95, QNH 1-0-1. Táxi, Pátio Índia, 895, ponto de espera 1-0, 1-0-1-1, rocha, né? 6142. O Chené 6315 vai seguir a aeronave da companhia no ponto de espera chama torre em 1-18-95. Segue o trato, companhia 1895, ponto de espera. Chené 6315, obrigado.